consultório de Jesus não fecha. Atende noite e dia quem lhe procurar. Se estás enfermo, não precisa marcar hora, nem com secretária, é preciso falar. Especialista em qualquer enfermidade, todo tipo de problema pode resolver. Além de médico, ele é advogado de direito de fato e não sabe perder. Especialista em coração, faz transplante sem igual. Não aplica anestesia enquanto ele opera, não deixa sinal. Sua prática é perfeita até demais, faz transformação total. O velho fica sorrindo e se torna tão menino, o médico é genial. Ele é médico por excelência, advogado e conselheiro, não existe igual. Ele é dermatologista de primeira, tira a mancha do pecado, limpa todo o mal. Especialista em laringe e faringe, deixa falando bonito quem falava mal. Seu consultório, eu já disse, não fecha, atende noite e dia, o médico é genial. Especialista em coração, faz transplante sem igual. Não aplica anestesia enquanto ele opera, não deixa sinal. Sua prática é perfeita até demais, faz transformação total.